está na altura do parque de Sul para regresso, Hangar da Bata. Gente, Mike Juliette, Romeu, regressando no Hangar da Bata, segue para Itapuã. Quando Itapuã, reportará, aguardando a transferência, Romeu. 5316, mantém 3.000 pés, senhor. Está autorizado para seguir para 1.500 pés, 5316. 1.500 pés, 5316. Zulu Alfa Índia, em condições visuais, tem condições de afastar-se rumo norte? Podemos reconfirmar, senhor, nosso tráfego está à esquerda aqui, bastante afastado, vai dar prioridade ao mesmo. Estamos na final da 17 aqui, 7 milhas, fazendo espera visual sobre a rotatória. Ok, então já em condições visuais, segue rotatória, chame torre no 186. ONU no 186. Bom dia, 4298, até 150 liberado, para demais. Zulu Alfa Índia. Zulu Alfa Índia, continua a aproximação para o 17, agora de vista livre. Guardado. 3.000 pés, vou no rumo 050, reporte em condições visuais para prosseguir sinal de 17. 3.000 pés, voando 050, reporte em condições visuais, imagina 3.000. Trip 5316, complete curva à esquerda no rumo 210, reporte visual na final da 17, em descida para 1.500 pés. Descendo para 1.500, curva na esquerda, proa 210, reportará visual com 17, 5316. Azul 9131 no controle. 9131, se prefeito. Tráfego à sua frente, posição 12 horas, 7 milhas, no mesmo rumo, mantendo no 1.500 pés, é um aeronave de menor performance, vai ultrapassá-lo, observe o mesmo. Ciente, 931, lado final. Índia November Alpha, controle. Índia November Alpha, na escuta. Tem condições de descer para 1.000 pés, dá presente? Afirmativo, descendo para 1.000 pés, Índia November Alpha. Mike Juliette Romeu, farol de Itapuã. Mike Juliette Romeu, turno no 186. 186, gato, bom dia, senhor. Trip 5316 já avista o aeroporto? Yeah. Afirmativo, 5316. Turno no 186. Gente, obrigado. Controle azul 4298, Sandro. Azul 4298, identifique chegada a Mari, desça e mantenha 6.000 pés com 1.021. 6.000 com 1.021 na Mari. Nova do Norte, aguardando instruções para pouso direto na Bata, ok? Ok, vai efetuar o cruzamento da final da 90 e aguardar sobre o shopping com autorização pouso no lugar da Bata, Romeu. Ok, já tem uma aeronave lá acionada para o táxi, tem outra aqui pousando que vai estacionar na Bata também. Ok, vai manter o voo parado ali no shopping, aguardando a autorização, Romeu. Correu, 3 no meio. Afirmativo. 316. Mantém a posição de aguarde para o táxi, Max Sergolf. E mantenha 4.000 pés, efetue uma espera em Bonfi, com curva pela direita e reporte visual para prosseguir. Desce para 4.000 pés, faz uma espera em Bonfio, chame 6.2.2.5. 3890, chame Recife em 12685. 12685, 3890. Irizão, chame pista livre, Zulu Alfa Índia, no solo 56. Firme. Zulu 9131, atingindo 3.000 pés. Gente, desça e mantenha no 1.500 pés, já em condições visuais com o aeroporto 9131? Negativo, vou descer para 1.500, procurando condições visuais 9131. Gente, tráfego modificado, segue visual, tome o rumo da rotatória, para ajuste o rumo 100. Rumo 100, descendo para 1.500 pés, 9131. Positivo, 9131 vai seguir tráfego da Trip e Embraer 190 a 8 milhas à sua frente. Ciente, aeronave na 3. Índia Novão Bravo, observa o azul à sua frente, Embraer 190, 2 milhas à sua frente. Negativo, azul, já com azul, Índia Novão Bravo. Índia Novão Bravo está sendo ultrapassado por Embraer 190. Efetue o tráfego seguindo o mesmo com 1021 no ajuste. O vento 190 com 8 nós, Mike Gillette Romeu. 190 com 8 Romeu. Azul 9131 já tem condições visuais com o aeroporto? Afirmativo, visual 9131. Chame a torre 1186. 186, 9131, até logo. Azul 4298, navegação com 190 nós, desse mantém a 5 mil pés. Zuno, sem autorizado final da 17, aguarde autorização de pouso. Autorizado no final, vai mandar a posição de pouso 9-1-3. Além dessa ótica, mais uma hora que está na posição bom, haveria possibilidade de pouso na carteira 1-0? A previsão para a liberação da pista 10 é aos 1-6, mais 17 minutos. Ao término desta espera, seguirá visual para a final da 1-7 ou manterá a espera até a liberação da pista. Operação para decolagem imediata. Tá ok, se desejar um nível mais alto para otimizar o combustível, pode solicitar que a gente vai providenciar aquela atenção. Na pista 1-7? Zero. Não, no zero é o... É o número 1 ou 2, dependendo da configuração do tráfego, pois duas aeronaves chegaram empatadas, tanto o Gol ao sul e a sua aeronave ao norte. Serra Golf, vento 180 graus, 08 nós, livre decolagem da 1-7. 152685. 5 3 no meio, entrou na. 5 3 no meio, ingresso, parte principal, remoto no 2. Remoto no 2, 5 3 no meio. O meu eco, Zulu eco, controle. Alfa, torre 1-186. Torre 1-186, o Índia November Alfa. 6225 ao controle? Prossiga. Decidiu? Você vai manter o ordem então aqui, 4000, aqui a liberação da carteira. Azul 4298, aceita vetor para final visual da 1-7? Afirmativo, senhor. Direita, proa 050, desça e mantenha 2 mil pés. Direita 050 para 2 mil pés, o azul. Controle Mike Serra Golf decolado, nossa escuta, perfil da Arbo. Perfil da Arbo sobe para o 030 Mike Serra Golf. Arbo 030. Controle Salvador, bom dia, gol 1922, informação hotel. 1922, identifique na chegada Bonfi. Mantenha a espera, reporte no ideal para a descida, o 1922, e prosseguir Salvador com previsão de abertura da pista aos 1:06. É, com previsão 1:06, desce 1:50, a nossa chegada é chegada a Mari. Não. Mari, perdão, chegada a Mari. Obrigado, 1:50, chegada a Mari, igual 922, desce para 1:50. Na escuta do Mike Zulu India. Mike Zulu India, prossiga. Mike Zulu India solicitando autorização de reporte da posição remota 13 para a posição Singer de número 9. Torre é o India November Alpha na vertical da rotatória. November Alpha ciente, prossiga final do ano 7, chame final de 3 milhas, ok? Final do ano 7, reportará na final 3 milhas, o India November Alpha. Azul 9131, bom dia. Ingressa no passo principal, portão 10. Passo, portão 10. Azul 4298, é o controle? É, escuta, senhor. A qualquer momento, não escuta para modificação de regra e prosseguir com tráfego visual pela direita para interceptar a longa final da 17. Afirmativo, mais um pouquinho, ele lhe avisa aí, tá? Estou saindo aqui de uns cúmulos. Tá, ok. Se preferir, permanece sob vetoração e quando próximo da final, modifica a regra. Afirmativo, então eu aceito. Sobre vetoração e próxima final a gente muda aí a regra. Ok, desse mantenha 2.000 pés, já tem condições de curvar mais à direita? Afirmativo, já temos, senhor. Proa 0, 612 a 0. O limite desta proa é radial 300, 330 de Salvador. Ok, nesta proa 60... Está limitado para o 330 de Salvador, do VUE. Afirmativo, radial 330 de Salvador é o seu limite quando vai curvar à direita no rumo do VOR para interceptar a longa final da 17. Afirmativo, estamos na sua escuta, descendo para 2.000 pés. Doutor de Salvador, bom dia, TAM 3304. TAM 3304, identifique, chegada Bonf. Efetuará espera sobre a posição Bonf. Qual o nível que intenciona manter em espera para a aproximação de Salvador? 3304. Pode ser uma centena. Calibre até uma centena em descida. Reduz a velocidade a fim de diminuir o número de espera. Sente, é o número 4 no sequenciamento. 1950, bola 9210. 1922, vai manter 150? Pode prosseguir, nós estamos para pouso agora aos 19. Ok, ciente. Mantenha a descida até o nível de voo 0620 e efetue uma espera sobre Mari, 1922. 060, obra sobre Mari na embalde 037, gol 1922. Controle, papapá, Serra Tcheleco, Nadael. Gol 1922, desconsidere a espera em Mari e efetue a mesma em TAP. Programe a espera em TAP no 060. TAP 060, gol 1922. Salvador, approach to the Mari, Oceanic 6312. And into the level 1, 7-0-1, into formation, yeah. Oceanic 6312, clock ident. Maintain Mari arrival. Descend and maintain flight level 070. Make a hold over my position. Roger, 070 Mari. Approach and hold over Mari position, Oceanair 6312. Roger. Oceanair 6225. Voe pelo e em pelo, programe órbita na... corrigindo, programe espera na posição pelo chegada da bomba, 6225. Então, voa pelo e órbita em pelo, assim, controle, papapapá, Sérgio Aleco. Aguarde, Sérgio Aleco. Azul 4298. Está presente, reassume a navegação e voa no rumo do VOR em condições visuais, desce para 1.500 pés até atingir a final da 17 com 1.022, 1.022. Afirmativo com 1.022, 1.500 na pé do VOR. Serra Charlie Eco, ascensão ao 430, vigilante. 430, Serra Charlie Eco. É que repórter levando a pista, o November Alpha. Eco Índia, segue em condições visuais para Salvador, o ingresso na, na CTR a 2.500, programe rumo de Paripe para ajustar seu tráfego. Rumo Eco Índia. Autoriza para o 310 para pegar a formação de combustível na Brasília. Autorizado rumo 310 e aguarde ainda para prosseguir na ascensão, Mike Sergol. Sim. Nossa informação 310 já é todo de quente. Sim. Quente. É o 340, tá 310. Só com a pista, 17, com o trem mais checado, vai interceptar a final aqui, ok, visual? Azul 4298. Torre 1186, 4298. 118.6, obrigado. Torre azul 4298, vai interceptar a final, com o trem mais checado, 17. Sete azul, confirmando, machado travado. Machado travado. Autorizado pouso no 7, 190 graus, 07 nós. Afirmativo, tá livre o pouso. Trip 5217. Acione identificação. Confere posição com onde 68 milhas nordeste de Salvador, vigilância, mantém o 140, tome o rumo de Bonfe, prepare chegada a Bonfe, em Salvador 1022, reporte de para descida. Salvador, Mike Zulu Wendy informando o término de reboque na posição Singer 9. Sente, Mike Zulu Wendy, sente. Ok, grato e bom dia. Bom dia. Tráfego visual de Salvador, 1.022 é o ajuste, programa-se para Paripe a 1.500. Azul 4298, Mussola Azul 2, direita, corrigir esquerda, 121 desse monólogo. 129, livrando 4298. Salvador Azul 4298, livrando na Lima. Próximo pátio, portão 8, Azul 4298. Portão 8, todo pátio. 085, quando possível, estimado para pouso na localidade, mais cargo. 1204 é o nosso pouso. Gente, 1204. Estou em bom, 3304. Gente, 3304, mantendo espera em bom. Ocean S312, entering hold over my position. 6312. Make a hold over my position. 6312. Gol 1922, efetuando a espera em ITAP, na posição ITAP, chegada à malha. ITAP, chegada à malha, posta com proveniência, gol 1922. Chegando para 060. Uma espera na posição. Uma espera, bom, 922. Olha a pista 90, primeira curva direita. Saída da El, Leda após Leda Bridge. Controle 120, décima 8. Transponder 5194. Tem que autorizar nosso voo então para Guarulhos no 340, via Bernoulli 16. Saída da El, Leda Bridge. Decolagem da 1-0, com curva direita para a decolagem 5-1-1-4, nosso transponder. A frequência do controle é 1-2-0, decimal 8-0, alcança 3-1-7-9. Una, e aguarde autorização de aproximação. Gente, para 2000, proa de Duna, Oceanair 6225. Oceanair 6225, a pista está prestes a liberar, estamos trazendo a sua aeronave em aproximação lenta para a 1-0, porém a sinal ainda não está autorizada em função da pista ainda não ter sido liberada. Mantenha-se em aproximação para 2000, aguardando pista livre. Gente, aproximação lenta, descendo para 2000, proibido na chanela 2000. Salvador, bom dia, Webjet 5826. Webjet 5826, identifique na chegada Mari, desça e mantém o nível de voo 0. 80, o número 612 para aproximação em Salvador, prepare e espera sobre Mari. Matheus, vamos fazer uma espera sobre a posição Mari, filha para que lado a hora? Prevista com curva pela esquerda, conforme carta. Curva pela esquerda então. A pista já abre agora ao 16, não é? Afirma, a previsão agora ao 16, mais um minuto. Estamos só aguardando a liberação pela torre. Ok, obrigado. Gol 1922, libere a espera sobre ITAP e voe no rumo de Duna, em descida para 3.000 pés. Duna 3.000 pés, estilo 022, gol 922. Oceanair 6225, autorizada a aproximação, autorizada a final do procedimento ILS com ajuste no 022, reporte estabilizado. Gente, autorizado ILS no 022 e reporte estabilizado Oceanair 6225. Atenção, senhores aeronavegantes, a pista 1-0 encontra-se disponível para pouso e decolagem. Iremos aproximar as aeronaves na sequência e caso alguma aeronave queira prosseguir para 1-7, informe-nos. 1922, autorizado 2000 pés, reporte no localizador. 2000 pés, reporte no localizador, 1922. TAM 3304, desça e mantenha 3000 pés na chegada à bombe. 3000 pés em Minhoca, por favor. Efetue a completa a espera pela direita e na sequência vou apelo. Gente, completando a espera pela direita, na sequência vou apelo, descendo 3000 da... Ah, estabilizou no curso do localizador, Oceaneer 6225. 6225, completa final, pista 10, torre 1186. Torre 1186, muito obrigado, bom dia. Salvador, trip 5297 na placa descida. Trip 5217, desça e mantenha o nível de voo 100 na chegada bom. Graus, com 629, pista no zero, autorizado, pouso. Ciente, livre pouso, Oceaneer 6225. Sua posição, não recebo no transporte, não recebo seu transporte. Qual a sua altitude? De 600 pés? Ciente, frequência livre. Coordenação 12345, quando para o regresso na CTR Salvador, chame nesta frequência 1208. TAM 3304, ao controle? Escuta você. Vetor para final da 10, curve à direita para o 195. 190, decola na 10, confirme, da Euleda, Bridge. 208, controle de transporte 5124. Passando da El, Leda, por Leda, Eudes, para interceptar o uniforme Lula 44. Eudes, confirme, Eco, uniforme Delta Eco, Sierra. Afirmo. Decolar, espera da 10 ou da 17, controle? 10, 10, curva direita da El, Leda, Eudes. 7. Ou seja, por favor, da El, Leda, Eudes, 10, curva direita. Em descida até 5000 pés com 1022, 1022. Que eles consideram a espera, consegue descida para 5000 com 1022, havia 50. 6012. Gente, livre pouso, Oceaneer 6225. Cotejamento do senhor, poderia cotejar a autorização, por favor? Autorizado, Vitória, nível 380, decoda 10, perfil da Dael, Leda, após voa, eu descontrole 1208, transponha 5124, rota up 044. Ah, tem 5345, sem para puxar, sem para puxar, sem para puxar. Sou, limit by 120 bearing, correction, limit by 080 bearing, Simbra Beacon, descend maintain 3000. Roger, descend maintain 3000, no nome Remy, 0 para 0. Gol 1922, autorizada final do ILS com 1022 no ajuste. Autorizado ILS, gol 1922, pronto. 022, gol. Salvador, bom dia, Oceaneer 6225, livrou. Oceaneer 6225, prossegue de Alfa e Juliette, portão 01. Alfa e Juliette, portão 01, Oceaneer 6225.